3170, acione identificação, vou na approach TAP para intercessar a chegada na 9, desça para nível de voo 050. America 230, go ahead. Yes, good morning. Would you like to pick up the clearance to Miami, please, from page 11? America 230. America 230, where is Scott? America 230, clears Kilo Mike India Alpha Miami via Bezalu 20 until Tango Romeo Sierra after flight plan rule. Flight level 360, takeoff 10, left turn. Momo Departure Nenim Transition Skolk 5442 Salvador Departure 120 decimal 8. American 230 is clear to Miami via the Upper Zulu 20 Tango Romeo Sierra flight plan route flight level 360 runway 10 left turn Momo Departure Nenim Transition and Skolk 5442, Salvador Departure 120 decimal 8. 5442 10. America 230, read back correct, support for startup and boost gate 11. Latam 3170, está autorizado para o Iduna descer para 2000 pés, você pode estabilizar no ILS. Pede para a Duna 2000 pés, vai contar no ILS, está desmanteado. 31 no 70, complete a sinal e chame torre 1895. Gente, começa pra torre 1895, deu um bom dia, Tereza. Salvador, um bom dia, tá Teresa 170 na final, duas milhas para Simbra. Andres 170, centralizado no pouso, pistola 0, vento no meio 0 graus, 1 a 0 graus. Deixa eu centralizar o pouso, pistola 0, tá Teresa 170. Informação, Charlie. Azul 4216, voe na proa de Itap, a sua identificação. Desça a via para o nível 050, ajuste no 019. Identificou, proa de Itap, descendo ao 050, com 1019, azul 4216. Salvador, antena 3520, informação Charlie, cruza 240, bom dia. Antena 3520, a sua identificação. Voe na proa de Pabog para interceptar a chegada a mar e desta via chegada para o nível 060, ajuste 1019. 060, Pabog para a chegada, 3520, está mantendo 2609. Reduza para 250, tá 3520 e prossiga conforme a via chegada. 250, ok. Salvador, o azul 4216, não é a possibilidade de voar na prova de Dura? Tenha Itap 3179, sala 15, libera a direita, ANSA da 6, alfa, chame o sol, 121, decimal 1. 7, ANSA da direita, ANSA alfa, chame o sol, 121, Paulo Salvador, um bom dia, é o Santa Cruz 70 de Bro. São 3170, autorizado ataque sem Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06. controladora, eu tenho 3520. Sim. É possível passar as condições atualizadas do aeródromo? A informação aqui era 3 volumes. Vai ficar 3520. Informo que a pista usa 1-0, procedimento ILS X-ray pista 1-0, vento de 1-5-0 com 1-1-9, 1.700 com grupo de 9 visual. Ok, 1.020, 25 graus. Temperatura 2-4 e ajuste 1-0-1-9. Obrigado. Azul 4216, foi Duna, desça para 2.000 pés, ajuste 1019, está autorizado ILS, reporte estabilizado. 19, reporte estabilizado, Azul 4216. É 3520, da presença está autorizado para o ITAP, desça para nível 050. ITAP 050, 3520. Está 3520 livre de desvio, reporte ao término. Tá em comando. É 3520, desça para 4.000 pés, ajuste 1019. 4.019, desça 3520. Leão 3520, boa noite. Cliente, tá 3520. 3520, desça para 2000 pés, ajuste no 09, está autorizado o procedimento ILS, após o ZAP, reporte estabilizado. 2000, 1009, informa estabilizado, 3520. America 230, push up start from 11. Tower, good morning, America 230, push up start from gauge 11. 230, ground. America 230, call the ground, 121, decimal 1. No reply on 121, decimal 1. America 230, push and start from gate 11. Approach startup and push gate 11, report for taxi, America 230. Push the start approved, America 230. Estabilizado, Azul 4216. Do 4216, complete a final, chame Torre 1895, bom pouso. 1895, um ótimo dia, feliz e bom trabalho, até amanhã. Torre Salvador, bom dia, o Azul 4216. Azul 4216. Meia, boa noite, ajuste no 019, está autorizado o pouso, pista no 0, vento no 50 grau, 099. Matheus, está com o trem baixado, checado. Estabilizando, Sena 3520. Sena 3520, complete aproximação final, chame Torre Salvador na sequência no 8, decimal 95. 895, obrigado, Sena Decolagem. Azul 4216, Salo 28, libera a direita, chame Salo em 121, decimal 1. 201, passou. Bom dia, boa tarde. 1-1-8-1-9-5, QNH-1019. 1019er, 1-1-8-9-5, and taxi to holding point 210, America. 230. Salvador, boa noite. Bom dia, o Azul 4216, Ivana, se escuta. Azul 4216, bom dia, autorizando táxi via Alfa. Após a passagem do Boeing da América, à frente, autorizado ingresso via Juliette, portão 03. Gente, Alfa, após o ingresso, após a passagem do Boeing da América, via Juliette para o 03, Azul 4216. 09. 0, pouso no 0, 0, 3, 5, 3, 0. Salo Salvador, bom dia, Gol 1192, autorização, retifique, tá? Sim, se tiver informação Delta. 1219, Salo Salvador, 3520. Salo Salvador, boa noite, Delta 3520, livrou e taxi Eco. Salo 3520, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa e Juliette para 10, Salo 3520. Salo Salvador, bom dia, Gol 1192, autorização, recife, quente da Delta. 192, informação Delta confere para Recife. Autorizado Salvador para Serra Brava, Romeu Foxtrot, via rota do plano de voo. Nível autorizado 370. Decolada pistona 0, curva esquerda, saída Puca, transição Aru, transponder 5445, controle Salvador opera em 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível 370, decolando 0, com curva esquerda, saída Puca, transição Aru, código 5445, controle de saída 1208, gol 1192. Gol 1192, cotejamento correto, posição 04, chave pronta. American 230 is ready at 10. American 230, clear to Miami, take off runway 10, wind 150 degrees, 11 knots. Okay, cleared line up and take off runway 10, American 230. Test 30, airborne at 37, contact support control, frequency 120, decimal 8. 20, decimal 8, American 230, good day. Pleasure, American 230, climbing 2000 to 360. I'm climbing to Santa 360 Momo Departure. 360 Momo Departure, American 230. Bom 992, puxa daqui acionamento, posição 4. Autorizado 04, chamei o táxi, Gol 992. Chamarei para o táxi, Gol 992. So 5 retreat to flight 300. Flight 230 Salvador approach. Back at 230. 5 at 2 flight 300, retreat to flight 300. Let's climb to level 300 from American 230. Zero contact now, receive send frequency 126.85 or unable 125.45. 12685 or 125.45 from American 230. Good day. Salvo 1992 para o táxi, CPOB 65, autonomia 3 horas e 30, alterna Fortaleza. Autorizar táxi até o ponto espera, via Índia, quando lá a torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 019 com 165, Fortaleza 3 e 30. Autorizar táxi, passe Índia, quando lá 2195, Gol 1192. Torre Salvador, bom dia, Gol 1192, bom, para o 0 para 1. Gol 1192, 192, estou autorizado a alinhar e decolar pistando 0, vento 150 graus, 132. Fique de alinhar e decolar, 0, 192. Uno, 192 decolado 46, chama controle Salvador 1208. 608, bom dia, gol 1192. Controle, bom dia, gol 1192. Gol 1192, bom dia, contato na NASA, mantenha o Nejo 370 via saída Puca. Via Puca para 370, bom dia, gol 1192. 1192, chame-se para Recife, na frequência 026.85, alternativa 125.45. 126.85, alternativa 2545, bom dia, voo 1192.